Apresentar a mesa, do meu lado direito é Mafalda Guerreiro, membro da DORAB, da Direção da Organização Regional de Aveiro. À minha esquerda temos o camarada Tiago Vieira, que é membro, obviamente, da DORAB, do Comitê Central e responsável pelo trabalho do partido no distrito de Aveiro. E eu própria, André Araújo, membro também da Direção da Organização Regional de Aveiro. Esta conferência de imprensa, portanto, será muito para dar nota das matérias que foram debatidas na última reunião da Direção Regional, que se realizou na passada sexta-feira aqui em Aveiro, onde teve em discussão a situação política nacional e os seus mais recentes desenvolvimentos, mas também a situação política e social que vivemos no distrito. Mas para aprofundar quer estas matérias que tiveram em discussão na reunião da direção da organização, passaria a palavra ao Tiago Vieira e depois à Mafalda Guerreiro.